E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. Ô Caco, você viu a foto que eu mandei? Vi, mano, do Piratas do Caribe lá. Você viu a tag? Os tags? Não, as tags eu não vi não, deixa eu ver também. O melhor. Ai, caralho. Brasil. Piranha. Piranha. O cara vai pro XV jogando putas, né? Que cabaço do caralho. Eu vou no X-Videos procurar Caribe. Putas, eu vou no X-Videos procurar putas. Pariu. Tá tipo as piranhas, eu nunca vi no X-Videos. Será que ele imaginou o quê? Um cara comendo uma piranha? É. Pô, cara, não duvide, eu já vi. Tem coisa muito bizarra na internet. Ah, é? Você fica procurando vídeo bizarro, pornô? Não, não procuro, mas já ouvi falar. Uhum. Manda um pro cá e cai na sua linha do tempo, sem você perceber, né? Não, cara, não. Eu já ouvi falar. Pronto, o MDM, ele fala sobre o blog do sapão, certo? O blog do sapão tem muita dessas merdas. Aham, sei. Uma vez acessei pra nunca mais entrar. Sei. Nunca mais, cara, nunca. Compartilha a sua tela aí pra ver se tá favorito. Acessou e botou nos favoritos. Né? Botei na barra de favoritos, tá aqui, em primeiro lugar. Eu sou preguiçoso, meu primeiro lugar dos favoritos é o Google. Caralho, do Google? É o Google. Você usa o Firefox, né? Não, eu uso o Chrome. Caralho, toda vez que eu abro uma nova guia, você vai ter o Google na sua tela. Eu sei, cara. Sem falar que você, na hora que você digita qualquer merda aqui, se não for um site, ele vai procurar no Google. Eu sei também, cara. Então pra que você faz uma cagada dessa? É no costume. Ai, meu Deus do céu. Era o primeiro do Firefox, quando eu usava o Firefox há milênios atrás. E aí eu mudei pro Chrome e continuei, cara. Sério, já. A jabeira a ideia do Feio Kun de gastar 1.000 conto em jogo. Não beira não, cara, porque eu não tô gastando nada. mas a inteligência é no mesmo nível. Não é não, cara, o cara gastou mais de mil reais no jogo gratuito. Não, aí nossa, por isso que... Então, aí é comparável. O cara tem o Google Chrome, bota o Google na barra de mensagens. Não é comparável. Seria comparável se eu estivesse pagando pra abrir o Google no meu Google Chrome. Ok, mas mesmo assim, cara, é burrice no mesmo nível. Ah, todo colete. A diferença é que ele tá pagando por isso. Só porque você é o líder dos batutinhas, você fica nessa porra. Não adianta você tentar virar isso pra mim. Não tô tentando virar pra você, você é o líder dos batutinhas. Você tem o Google Chrome, você usa o Google na barra de... Uso mesmo. Sejam bem-vindos, seres perdidos no espaço, a mais um Vortex Nerd. E no episódio de hoje a gente vai discutir sobre remakes. Aqueles filmes que de volta e meia a gente recebe notícias que vão ganhar um remake ou não vão. A gente vai discutir se o filme que a gente gostava da nossa infância merece remake ou não, espero que tenha entendido. Eu sou Caco Ramone. Pô, essa explicação. Ué, total, caguei. Vocês vão entender, caguei. Ou não. Eu sou Caco Ramone, por que o remake de Aventureiros do Bairro Proibido, cara? Deixa Jackpot fora disso. E dá dinheiro. Ah, eu sou o Luigi. Não tenha remake de Volta para o Futuro, por favor. A animação do Luigi é algo que me assusta, às vezes. É, aqui é o Alex e eu acho que algum uns podcasts do Dólar e do Vortex mereciam um remake. Olha aí, Scott Pilgrim contra o Mundo, Seu Policari. Seu Policari. Olha, não, eu não falei nada, hein? Eu tô falando. Não, você tá falando aí, eu não sei de nada, hein? Sabe sim que eu tô falando. Você sabe sim que eu te contei a ideia antes da gente gravar. Eu não sei de nada, ele está mentindo, isso é uma calúnia. Calúnia e mentiroso. Mentiroso, caluniador e mentiroso. Depois de tudo isso, nós vamos pros e-mails. Ninguém faz e-mail mais essa porra? Não, você que se for. Tomar no cu. A leitura de spams, cara. Eu tô ocupado vendo vídeo de uma iguana agindo que nem um cachorro. Nossa, que interessante pro meu dia, caralho. É mais importante do que os e-mails. Nossa, fala assim com o pessoal não, tio. O pessoal é legal. O pessoal que trabalha com o feio com você tá mandando comentário. Never sejam bem-vindos a mais uma sessão de e-mails e comentários do Vortex Nerd. Eu ia falar mais um Vortex Nerd. Mas eu estou com o Fluig novamente. Aí, galera, novamente não, né? Tô sumindo, não sei quantas leituras de e-mail. Com o Ig jogando. Não, teve uma semana que foi o Feio Kun e teve uma semana que foi o Pedro Paganinas. Ah, é verdade. Vulgo Pedroca. Sério? Por que Pedroca? Porque ele falou que esse é o apelido dele lá, na cidade dele. Pedroca. Ah, deve ser o apelido de noite dele. É. Pedroca de Tsunami. É. Eu sou bom pra nome de travesti, cara. Por quê? Acho que você nasceu pra isso, hein, cara. O quê? Dá nome pra travesti? Hoje ele batiza com Pedroca de Tsunami. Porque pra quem não sabe, eu inventei como é que é. Renata Raio Laser. E como era o outro? Não lembro, cara. Puta, era Bruninha Lightsaber? É, isso aí. De ver isso, cara, não sei. É, a gente tá voltando depois de algumas semanas paradas, mas é que a gente tava passando por uns problemas pessoais. É, prova. Preguiça. E, mas a gente tá voltando com tudo, eu acho. Então, fiquem no aguardo. A gente parou até de publicar notícia, agora eu tô voltando pra publicar notícia de novo, graças a Deus. Pois é. E tá na hora a vida, tio. É, só que a gente tem um problema. Somos todos viciados em Pokémon. Sim. Luiz, você tá jogando qual Pokémon? White 2 no DS. E eu tô jogando Pokémon FireRed no meu Android. E isso tá se tornando um problema pra nós, então a piada da semana é inspirada nesse problema. Qual é o nome da mulher do Psyduck? É, vamos lá, não sei. A psicopata. Caralho, que bosta. Que piada de bosta, cara. É por isso que ninguém comenta nessa porra. Caralho, que bosta. Aqui seu comentário. E deixa aqui uma piada sobre que você quer que eu fale semana que vem. Pode ser sobre qualquer coisa, cara, piada. Semana passada, semana retrasada, há muito tempo atrás, a gente falou de um Eu Recomendo de HQ. Sim. Temos dois comentários referentes a eles. Sim, peraí que meu PC travou. Opa, boa. PC da Xuxa. Pronto. Senta lá, Cláudio. E o primeiro comentário que a gente tem é do Pedro da Silva, nosso colunista que não escreve colunas. É, ele tá um bom tempo se inscrever, apesar que eu também, mas tudo bem. Ele pega e manda assim: ainda nem escutei o cast, mas já digo, Laços é lindíssimo. Inspirado nesse comentário dele, a LPM já anunciou o próximo lançamento também da Turma da Mônica, né? Sim, que é o... Qual que é o nome do próximo? Não lembro também, mas é que eu sei que tá... Eu sei que tá muito diferente, cara, os traços. Tá? Mas é pelos mesmos desenhistas. Sim, mas sabe um pouquinho diferente. Eu não lembro, eu não vou lembrar também. Ok? Beleza, tamo aí. E tem outro comentário, leu com outro comentário, por favor. Tá, pera aí, que é o do Lincoln Kowalski Carazelo. Aê, primeiro que eu sou até o fim. Quer deixar aqui nas recomendações todas da DC, já que não sou muito de ficar lendo HQ. O Homem que Ri, pra mim, é a melhor HQ do Coringa, melhor até que a Piada Mortal, não vou falar. Injustice God Among Us, comecei a ler por causa do jogo. É sensacional a série inteira. Quando falaram no Marvel, lembrei de uma HQ do Coringa, que é média, que mostra a visão do motorista dele, é interessante. Observação, esse Pio só fala do Batman. Por favor, citar os outros Whoopers. Aí, senão não tem biscoito. É, porque pra quem não sabe, o Lincoln ele trabalha junto com o Feio Kun. Sim, o Feio Kun parece o moleque do Pintinho Pio. Sim, e Whoopers eu acho que é a galera que trabalha na UP. Então eles são Whoopers. Quem trabalha no Vortex é o quê? Não sei, Vortenesco, sei lá. Vagabundos? Também. Perfeito. Eu acho que é o nome mais adequado, Vagabundos. É isso aí. Essa semana a gente falou de filmes que merecem ter remakes ou não. Deixa aqui seu comentário qual filme você acha que deve ter um remake. Ou manda um e-mail para vortexnerdc@gmail.com. A gente tem outro recado pra dar. Tem? Tem. Foi confirmado, nós estaremos no Anime Friends. Ah, é verdade. Estaremos no Friends. Eu estarei no domingo. De 19, ou talvez no sábado, não tenho certeza ainda. E eu estarei no domingo dia 12 com o senhor Policari e no dia 19 com o Rig. Policari é um cara aí. É um viado, né? Não fala assim. Sabe porque ele tá com a foto colorida lá no Facebook? Muito bem. Love você, you. Você também tá. Estava, já tirei já. Minha mãe chegou em mim e falou: olha, eu coloquei. Olha como tá bonita a minha foto do Facebook. Olha assim, você sabe por que isso? Ela não. Eu vou explicar toda a história. Ela colocou só porque ela achou legal. Ou seja, ela não sabia realmente do que se tratava. Não, ela colocou porque ela achou bonito. Então, deixa aqui seu comentário e mande e-mail para vortexnetrc@gmail.com. E se você for Anime Friends, manda um oi pra gente. Ou não. Ou não, né? Ah, o Junior Dex colocou assim na notícia que você escreveu, que a gente já tá na F. Como é que é? Vocês esqueceram o mais importante, que é falar como os fãs encontram vocês. Eu peguei e comentei. Mas eu não quero que ninguém me encontre, cara. Não, tipo, a gente vai estar em São Paulo. Existe Twitter aí, né? Que tem as nossas fotos, né? Falou, como eu vou estar paisando, não quero que ninguém me veja, brother. Não vai dar porque a gente vai filmar. É, a gente vai filmar e entrevistar. Fail. Pessoas. Fail, cara, com a mãe. É isso aí, fique com o cast de remakes. Falou. のか。ドラゴンソウル。 Antes de tudo, o porquê os remakes existem? É uma discussão interessante. Os remakes, eles são feitos porque, às vezes, o filme ele pode ter uma história interessante, mas ele não conseguiu expressar tudo que o autor queria por causa da tecnologia da época, sabe? Faltou CG legal, faltou uma ideia interessante pra demonstrar alguma coisa que ele queria que não dava pra mostrar simplesmente com a técnica do câmera e tal. Aí eu acho que, nesse caso, o remake é até necessário se fazer, mas o foda é que eles ultrapassam essa linha, entendeu? Mas será que o motivo do remake real seria apenas isso? Porque, por exemplo, também pode usar a desculpa que eles estão tentando falar com uma nova geração. Um exemplo disso pode ser o remake do Homem-Aranha, né? Então, pode ser só simplesmente pra manter uma marca, como o caso do Homem-Aranha. Pode ser pra ganhar dinheiro, isso eu posso levar uma porrada. Sim, não, o Homem-Aranha é pra manter a marca com a Sony, sim, óbvio, mas também tem aquela desculpinha, né, marota, que não, é, por mais que a diferença de um filme pro outro seja apenas 10 anos, a geração mudou bastante, tanto que o Peter Parker do Tobey Maguire pro do Andrew Garfield é bem diferente. Eu não sei se assim, se tipo, saiu do imaginário das pessoas aquele filme, porque até hoje passa, entendeu, aquele filme. Hoje mesmo... Não, sim! O motivo real é pra Sony não perder o direito do Cabeça de Teia, mas foi a desculpa que os caras usaram. Por isso que a desculpa, sei lá, eu achei meio esfarrapada, entendeu? Não, e também tem a parte de ganhar dinheiro, né, porque Hollywood é o negócio. Porra, é óbvio, né? Então temos que ganhar dinheiro com essa porra toda. Nem relógio da hora de graça, né? Aí, exemplos de remakes zoados que a gente ganhou pelo longo da história. Fantástica Fábrica de Chocolate do Tim Burton. Total Recall. Total Record, sim. O Planeta dos Macacos, do Tim Burton também. Sim, Fúria de Titãs. Não, eu ia falar o remake da Carrie Fane, mas o primeiro remake foi legal. Não, o filme de 2002 não é legal também. Não, o primeiro remake. Quando eu falo o primeiro remake, eu tô falando do filme de 76. Ah, o do Brandon Palmer? Mas ele não é um remake, ele é uma adaptação. Tem certeza de adaptação? Porque até onde eu sei, tipo, já tinha um filme antes e ele veio baseado naquele. Não, são três filmes do Carrie. Tem o do Brandon Palmer. Não. 76, então de 2002. Não. E tem de agora com a Clomorts. Ah, foi mal, então eu confundi. É o de 2002 que eu tô falando. Ele é um remake do filme do Brian De Palma, que foi então, o primeiro remake que eu tô falando, entendeu? Ah, sim. Ele é bom. Agora o segundo eu não sei, eu não vi. O da Clomorts? Assim, pra mim, a ideia do filme pra mim já caga, porque não tem como você colocar uma garota com uma Chloe Mort e falar que ela é estranha. Cara, eu tenho tanta pena dessa garota, velho. Ela é uma boa atriz, mas ela só se mete em furada. Pois é, isso é verdade. Puta que pariu, cara. Ela é boa atriz, ela é bonitinha, mas caralho, mas ela só se mete num filme merda. É a porra desse Carrie, aquele que é o seu ficar. Caralho, ela só se... Jazz, dois... Que ela só se fode, coitada dessa garota, velho. Toma no cu. Para maiores, né? Como a gente tá falando também, não é necessariamente um remake uma coisa ruim. Só depende de como vai ser executado, né? Sim, a gente tem muitos remakes bons na história, que são melhores que o original, inclusive. Se eu não me engano, um dos filmes... Qual o filme de máfia? Se foi O Poderoso Chefão ou se foi... Scarface. Pô, até hoje, né, falam dele. Sim, Scarface. Não é bem um remake, né, mas a gente pode considerar algo que aconteceu antes do filme original, que é o Planeta dos Macacos, o novo, né, que ele é muito bom. Ele é bom, mas eu não sei se ele... Ele não é meio reboot, ele é mais um prequel, né, ele se passa antes da história do original, ele não tá esquecendo a história do original, ele tá se passando antes dela. Então, ele... Não, acho que, assim, o Luigi fala em questão de remake em consideração aos filmes, os filmes mais antigos e o filme do Tim Burton, entendeu? Em relação a eles, eu não sei dizer se é um remake, porque a história é diferente. Então, o remake realmente seria do Tim Burton. O remake do Tim Burton. Que aí caga tudo, que o maluco se apaixonando pelo macaco e é um inferno foda. Só que tem muitos remakes que são bons. Scarface é um bom exemplo disso, o remake dele é muito melhor do que o do original. Eu adoro o original, cara. O Scarface? Sim. Mas em comparação com o remake, ele é melhor? Eu acho, cara. Que o remake, ele tá uma puta atuação do caralho, né? Do Al Pacino, né? Mas eu prefiro de... O Pacino tá com o diabo encarnado, Eu prefiro de 50. 50 é muito bom. Mas o remake também é ótimo do Al Pacino, cara. Sim. Também. O Al Pacino tá na época de ouro dele aí, nesses anos aí, que é só filmar. Coitado do Al Pacino hoje em dia também, cara. Puta que pariu, velho. Quem será que tá pior, o Al Pacino ou o Robert De Niro, hein? Pau a pau, hein? Pau a pau. Caralho, coitado. Eu ainda queria ver um filme foda dos dois juntos. Ah, já faz tempo que passou essa chance. Não, eu queria ver um filme juntos dos dois, um filme foda dos dois juntos. Ah, tem aquele filme do... Não, eu quero ver um filme bom, cara. Até aí tem aquele filme do Robert De Niro com o... Com o Sylvester Stallone lá de boxe. Ah, não, cara. Não. Pelo amor de Deus, não. É. Não, mas tô falando de um filme bom com os dois juntos e com a direção de Quentin Tarantino. Caraca, isso aqui é uma série feia. Ia ser foda, cara. É um suco também, não? Ia ser foda. Eu fui de máfia ainda, por favor. E sempre, como a indústria é movida por dinheiro, óbvio, sempre rola aquele papinho de que tal filme vai ganhar um remake e aí a gente fica com o cu na mão se é um filme que a gente tem um apreço muito grande, né? Que a gente tem medo que faça cagada. Mas às vezes não pode ser simplesmente, tipo, o cara tem tanto apreço pelo filme anterior que na hora que chega o remake, assim, o amor dele fala mais alto, a fanboyolice dele fala mais alto, e aí ele fala, esse remake é uma merda, porque não é tão bom quanto o antigo. Sim, acontece. Entendeu? Não pode também entrar esse tipo de questão na hora de você ouvir um cara que gosta muito do filme. Claro, acontece. Por exemplo, no caso do Robocop, assim, faz muito tempo que eu vi o antigo, então não posso falar, entendeu? Mas o novo não diria que é uma merda. Só no máximo ele perde a ideia, né? A ideia inicial do filme. É complicado. O Robocop antigo, ele conversa com uma geração inteira, né? Dos anos 80, 90. Então, é meio complicado. É uma geração, caralho. É duas. É, você entendeu. Mas já o Robocop novo, eu vi e eu achei legal. Mas, tipo, ok. Não achei melhor. Eu acho que assim... Nem essa ruindade toda que todo mundo fala, entendeu? Não, então. É porque, assim, eu não acho o Robocop ruim, mas se eu não me engano, o primeiro Robocop tinha mensagem, entendeu? Tinha uma piada não, né? Ele tinha um jeito diferente de fazer uma crítica à sociedade, pelo que eu me lembro. Porque o Detroit... E o Robocop novo, ele é muito mais uma ideia da guerra, tipo, como se fosse uma briga interna do cara contra a máquina que ele se tornou, sabe? É muito mais isso. O primeiro Robocop tinha uma discussão muito grande da sociedade em geral, porque o Detroit tava na merda na época, né? Os Estados Unidos inteiro tava na merda. Entendeu? Por isso que eu falei que tipo, a mensagem se perdeu. Mas eu não acho que o filme seja ruim por isso. Eu não acho que a mensagem se perdeu. Eu acho que ela foi contada de um jeito diferente do original, cara. Não. Ele tem um pouquinho dessa pegada política aí. Não, eu acho que ela é muito mascarada se comparar com o primeiro Robocop, cara. Tá, não, mas aí vem a pergunta. Era necessário ter esse remake do Padilha? Não sei dizer, porque... Eu não sei se é uma crítica então, tipo, disso. Porque sei lá. Ele pegou uma outra visão e ele mostrou pra gente. Não tô dizendo que isso é uma coisa ruim ou errada. Só que aí vai de cada um. A pessoa vai achar isso certo ou errado. Eu não sei. Será que adolescente de 15, para 15, 16 anos vai gostar do Robocop antigo, por exemplo? Não, obviamente não. Com aquele robô totalmente parado e sem graça. É um combinado tosco, cara. Caraca. Eu vi Exterminador do Futuro esses dias. O primeiro. Eu tava de bobeira, né? Falei, vou ver Exterminador do Futuro. E na minha cabeça, quando a Sarah Connor consegue destruir o Schwarzenegger, que vem só o exterminador robótico, né, pra cima dela, na minha cabeça ele era um puta robô do caralho que botava medo em todo mundo. Maluco, mas é um stop motion safado que ele se mexendo parece o Jack, tá ligado? Do exterminador de Jack. Mano, mas é porque a gente evoluiu tecnologicamente. Sim. Assim, é lógico que nesse caso tem que ter uma exceção, né, por exemplo, por causa do Jurassic Park, mas a maioria dos filmes antigos, eles não evoluem. Tipo, você pegar qualidade de stop motion e tipo, CG de hoje, a comparação é muito grande, entendeu? Porque, tipo, ok, é uma arte, né? O stop motion é uma arte, mas o CG, ele é difícil de competir, entendeu? Aí foda também, a evolução do CG é difícil. Mas quem faz stop motion direito, faz stop motion foda. Faz, isso pode. Tem que ser falar a verdade. Os efeitos especiais do segundo filme do Exterminador do Futuro é 10 vezes melhor que o do primeiro, cara. É. Mas ele não é stop motion, né? São melhores, se bobear, são melhores até do que o trailer. Ele já é computação gráfica, o segundo. Ele já é computação gráfica, o stop motion, por exemplo, bom, e particularmente não é, ele não é muito recente, é a Noiva Cadáver. É boa, bem boa. Fuga das Galinhas é stop motion também, não é? Fuga das Galinhas também, é o Wallace Grupp também. Vai ter uma onda agora de remakes do caralho. A gente tá tendo de continuações muito grandes, né? Volta 007, vai voltar o Missão Impossível, vai tá voltando o Exterminador do Futuro, voltou o Jurassic Park. Mas o Jurassic Park não é um remake, ele continua a história. Sim, estou falando que estamos tendo uma leva de continuações. Ah, tá. Não, porque o remake pode esperar, não é uma... bico, o remake não é uma continuação, né? Não, exatamente, não. É isso que eu tô falando. Você pode terminar de deixar eu explicar essa porra? Você pode falar assim, não pode falar merda, cara. Caralho, deixa eu terminar de falar, Alex. Obrigado. A gente tá tendo uma leva de continuações. A gente tá tendo todos esses filmes que eu falei. Ainda vai ter a volta de Star Wars também. A gente tá pra vir uma leva também muito grande de remakes. Porque já foi anunciado o remake de Highlander. Já foi anunciado o remake... Sim, só eles estão fazendo cash já, cara. Só me adiciona não, do Highlander. Caça-Fantasmas. Caça-Fantasmas já tem já. O Caça-Fantasmas feminino, né? Sim. Flash Gordon vai ter o remake. Sim, eu vi também. Com o Michael Volga. Aventureiros do Bairro Proibido vai ter o remake com The Rock. Poltergeist teve agora o remake recentemente. Verdade. Eu não vi, mas sei lá, cara. Eu não quis ver. Porque... Ah, mas tem muitos filmes aí antigos também que são remakes, cara. Tem muitos filmes de terror antigo que é remake de filmes antigos, mais ainda, né? O Ringo é o remake do... O chamado é o remake do japonês. Sim, o Madrugada dos Mortos, acho que é o remake, não é? A Bolha Assassina é remake também. Sim, o remake está... Nos cinemas existem faz tempo. Psicose teve remake também. Sim. Dos anos 90. Teve. Só que a Psicose é... Você, dos anos 90, é meio ruimzinho. Eles tentaram refazer um Psicose quadro inteiro, por quadro. Né? Quadro e fudeu tudo. A gente tem por alguns filmes que a gente vai discutir se merece ou não ter o remake deles. E eu já quero começar com um polêmico. Lá vamos lá. De Volta para o Futuro. Não. Muita gente grita, muita gente faz barulho, De Volta para o Futuro, não pode ter remake, o caralho. Mas volta e meia, os estúdios tentam aquecer essa chama de Volta para o Futuro. 2015, então, a gente tá fudido, porque é o ano de Volta para o Futuro, a gente tá com o cu na mão até agora. Ah, eles têm que fazer, eles têm que empurrar a data mais pra frente, né? Então, essa é a dúvida. Como é que eles vão fazer o remake de Volta pro Futuro? É, não, porque de Volta pro Futuro, mesmo não querendo, ele é muito datado, né? Sim. Eu acho que, tipo, assim, eu até tava pensando assim o seguinte, que pode ser no caso também, pode entrar nesse caso do que a gente tava falando de o cara pode ser tão fã que a paixão dele falha mais alto que ele. Mas como De Volta pro Futuro é um filme tão datado, eu acho que é meio difícil você fazer isso sem fazer muitos ajustes na história. Entendeu? É, porque o presente, dele, de Hill Valley, é os anos 80. E mesmo sendo datado, ele conversa com muitas... Até hoje, se eu for assistir, conversa bem até, cara. Só que aí que vem a questão. O motivo do remake não é pra falar com você mais, cara. É, lógico. É pra falar com essa galera de 15 anos, não com você. Ah, mas... O público-alvo não é você. É, entendeu? Você não é mais o público-alvo. Por mais que a gente ainda seja novos e a gente provavelmente ainda consiga entrar nessa de público-alvo, não é mais a gente, principalmente, tá ligado? Eu concordo com o cara. Obrigado, mas eu acho que De Volta para o Futuro não é necessário um remake, não. Porque você pode botar, sei lá, o meu primo, ele tem 11, 12 anos e gosta de Volta para o Futuro, cara. Eu acho que ia ser complicado fazer, que essa questão do tempo dele... É, o presente dele ser 1985. Fazer um remake, né? O futuro de 2015 dele é futuro muito bizarro. É porque o ano de 1985, ele é retratado naquele ano mesmo, né? Exato. Tipo, as pessoas, a reação, o cotidiano das pessoas é muito retratado dos anos 80, né? Se tiver um dia, mano, os caras têm que trabalhar muito bem. Se eles forem fazer um remake de Volta pro Futuro, eu acho que o presente deles vai ter que ser 2015, 2016, sei lá, o ano que eles tiverem. Ou o ano que vai estar filmando, sei lá. Exatamente. Porque também não dá pra fazer, por exemplo, um filme com o filho do McFly, que é igual ele, né? Então realmente... Eu acho que... Tanto por ser uma obra atemporal, como ser bem datada, como o Alex falou, acho que... Não, peraí, uma obra atemporal é uma obra temporal, uma obra datada, né? Não, é o contrário. Tá. Uma obra temporal é uma obra que pode durar pra vida inteira, que não tem tempo. Você vai curtir. É porque ele falou uma obra atemporal, que é uma obra datada, entendeu? Não, são duas coisas diferentes. Ela é atemporal, mas ela é datada por causa dos efeitos especiais. Ela não é datada pelos efeitos especiais, ela é datada por causa da data dela. É o próprio tempo dela. Exato. Os efeitos dela são bons até hoje. O bagulho, o fundo pro De Volta pro Futuro é ou refazem e colocam no tempo atual, ou então fazem uma continuação, sei lá. Inventam alguma coisa, inventam que o novo Dr. Brown é o McFly, sei lá. Ou então fazem a história do Einstein. Do Einstein viajando no tempo. Isso da hora. É que é foda, né? Porque o Michael J. Fox tá com Parkinson, né? Ele não ia conseguir controlar o DeLorean, né? Ele já tá muito tremo. Cara, é isso. Oi, caralho. Cara, ele não ia conseguir acertar o tempo que ele tinha que viajar, tá ligado? Ele não ia dar muito certo esse negócio. Vou voltar pra 1985. Tá, 1990. Aí se fode muito, né? Porque, porra, bora. Eu tenho outro de Sessão da Tarde também. Muitos desses são de Sessão da Tarde. Hoje o Caco tá sessão 180. Curtindo a vida doidado. Desse eu acho que. Eu acho que dá. Tá, eu também acho também. Por quê? Porque, primeiro, ele é um filme. Esse sim é um filme atemporal. Esse filme não depende de tempo. É, segundo, que, tipo, dá pra você atualizar um pouco do tema e, tipo, dar uma zoada a mais, entendeu? Dá pra você colocar mais coisa naquele filme, entendeu? Pra você brincar. Então eu acho que assim, se for bem executado, pode dar certo. Eu não sei, cara. Eu ainda acho que ele consegue falar bem com a geração atual. Não, não tô dizendo que ele não fala. Ele é bem legal. A gente viu aquela vez pra gravar, não deu muito certo, mas foi bem legal o filme. Sim, o filme continua muito bom, cara. Aquela cena da parada dele cantando Beatles continua genial, cara. É, ele podia mudar essa música pra, sei lá, botar alguma outra coisa no... Não mexe em Tivis Lachal, cara. Deixa ela lá. Não mexe. Eu tô falando da cena, entendeu? Não mexe. É diferente. Tivis Lachal, cara. Deixa ela lá. Você quer que ele cante o que agora? Lady Gaga? Não, porra, eu falei a cena, não falei a música. Ele faz Bad Romance. Não, né? Caralho, que nojo. É todo mundo fazendo o passinho da Lady Gaga no meio da praça. É melhor do que passinho do Romano, mas beleza. É, mas o Curtindo a Vida Doidado fez um sucesso relativo lá nos Estados Unidos. Sim, ele fez muito sucesso nos Estados Unidos. Tanto que eles até fizeram um comercial, não faz muito tempo, né? Fizeram um comercial com ele fugindo do trabalho. Teve uma época que tava cogitando aí uma continuação dele no trabalho, fugindo do trabalho. Sim, mano. Eu acho que a história do Ferris Bueller foi contada e tá da hora, tá maneira. Não mexe. Não, eu acho que, assim, a história... Curtindo a Vida Doidado, acho que não precisa. Eu acho que se for fazer, eu não sei, tem a chance de virar um filminho qualquer, tá ligado? Porque, assim, eu sou a favor do remake quando ele vai acrescentar alguma coisa a mais na obra. O que ele vai acrescentar em Curtindo a Vida Doidado, cara? De piorar, se bobear. Piadas, se atualizar as piadas, entendeu? Sei lá. Mas só atualizar as piadas vai acrescentar alguma coisa? Cara, um filme não é um filme de humor. O que consegue acrescentar mais no filme de humor do que piada? Vai colocar o Ferris Bueller pensando, não, porque eu não deveria fazer isso. Deveria voltar pra escola. E aí acaba com um filme politicamente correto. Exatamente, caralho. Não, eu acho que não, vai, não tem nada que vá acrescentar na história do Ferris Bueller. Então não precisa fazer um remake, cara. Então, por isso que eu falei, se bem executado vai dar certo. Porque, tipo, a gente não sabe o que eles fariam, entendeu? Ok, podem dar uma merda gigante. Não tô falando que não daria, mas. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu daria o benefício da dúvida, entendeu? Não, eu não dou benefício, eu não dou nada. Mas, cara, eu sou contra. De volta pro futuro, caralho. É, continuar a realidade, eu sou contra. De volta pro futuro foi unânime, todo mundo é contra. É, não precisa. De Volta pro Futuro, nem Curtindo a Vida Doidado. Se eles anunciarem, eles estão anunciando, não falaria mal nem bom. Eu esperaria assistir o filme pra ver o que eu ia pensar. Agora pro futuro, caguei. Não pode ter. Agora, um filme de escola que eu sou mega a favor de ter um remake, e esse sim ia acrescentar alguma coisa pra história. Um Tiro na Escola. É. Não Tiro na Escola. É o Clube dos Cinco. Clube dos Cinco. Aí eu acho que pode funcionar. Não posso falar nada. Porque o Clube dos Cinco, ele conversa com aquela geração só, né? Especificamente com aquela geração. Sim. Muito. É. Tipo, se for colocar uma criança de hoje em dia, sei lá, um adolescente pra assistir, pode não gostar ou. É, não é um filme diferente. Que eu recomendo pra crianças, né? Clube dos Cinco. Não, quando eu digo criança, vai, 12, 13 anos pra cima, vai. É, ele não fala mais com a geração passada, tá ligado? Por mais que tenha gente que sofra bullying, ainda não é que nem aquele nerd que é zoado pra caralho. Não tem, imagino que não tenha mais tantas patricinhas como é aquela do filme. Mas poderia, tipo, mudar pra outro foco de pessoas que sofrem bullying, entendeu? Também. Então, é porque assim, a história do Clube dos Cinco é que cinco alunos que, em situação alguma da vida deles, seriam amigos, se encontram presos numa sala de detenção no sábado. Eles tentam conviver entre eles, né? Que é a patricinha, o esportista, o nerd, então. O marginal e a excluída. Sim, então, isso dá pra você colocar usando outras pessoas. Você eu pode acho usar que outros, dá pra usar essas pessoas. Eu acho que dá pra usar esses estereótipos mesmo. Eu acho que tem como acrescentar alguma coisa, tipo a parada deles não estarem usando tecnologia, eles não poderem ficar com o celular, essa porra toda. Eu acho que isso aí bullshit, foda-se. Porque tanto botando a tecnologia como não botando, dá no mesmo. O importante ele não é, a questão de atualizar se pode usar a tecnologia ou não. O importante são as pessoas, entendeu? Os estereótipos. Sim, ali com ser abordados. Os estereótipos ainda podem ser usados. Só não precisam ser igual é o do filme. Não, eu tô falando, tipo, usar novos estereótipos. Ah, acho que deveria renovar os estereótipos, eu acho. Entendeu? Botar um homossexual ali, botar... Sim, um hipster. Um hipster, botar... Podia colocar um hipster homossexual. E aí, Kenjiro? Não dá ideia que ele vai mandar caixinha pra lá, hein? Não, é verdade, homossexual, verdade. Então, eu não como eu não confio muito em Hollywood. Caralho, poderiam colocar o homossexual no lugar da excluída e ele pega o esportista. Oi, viu? O esportista ainda tem que ser ele poderia ser um cara machista. Isso, caralho, muito zica. Eu daria o benefício da dúvida, cara. Contrata nós, Hollywood. Não diria que sim nem que não, daria o benefício da dúvida. Porque também depende muito se ele vai ser bem. Se ele vai ser bem executado ou não. Puxar pra uma pegada interessante, ou pode simplesmente ficar no politicamente correto de falar, não, você não deve fazer isso, não. Deve... Caralho, mas aí qualquer filme pode ter. Então vamos fechar o podcast e vamos parar de especular, velho. Qualquer coisa pode fazer isso, então. Por isso eu tô falando que eu daria o benefício da dúvida. Exterminador do futuro. Então, Exterminador do futuro pode ser que ele mostre que a Sarah Connor não pode matar o robô não, que vem cara, do futuro não, para matar ela. Então, não, vamos dar dúvida, né? Caralho, foda-se então, né? Ô, Caco, você não, aí você tá cagando regra, porra. Você tá falando merda. Eu não tô cagando regra, cara. Você vai falar assim. Eu não argumento, não argumento, porra. Tudo bem, então, esqueci o argumento. Vamos lá, por favor. Caralho, cara. Eu falei que é o seguinte: eles podem pegar e fazer esse negócio que a gente tá falando de usar novos estereótipos pra mostrar novas visões de futuro, mas ainda assim tem como pegar, como ficar piegas, tem como ficar clichê, entendeu? Tem como ficar muito superficial, entendeu? Mas isso não vai valer pra todos da lista? Pode valer, sim ou não. Por isso que eu tô falando assim, mas assim... Assim, a gente falou de três e você falou isso nos três que a gente já falou, cara. Não. De volta pro futuro, eu concordei com vocês, porra. Eu acabei de falar. Aí ele não escuta também. Depois sou eu, né, que tem que cortar a bebida, né? Não, você tem que cortar a bebida fortemente. Não, você sim, também. Você, cara. Você, assim, essa cirrose... Você tá corrompendo os ouvidos, cara. Eu daria o benefício da dúvida. Não digo sim nem que não. Eu não gosto muito de dizer, ah, eu apoio ou não apoio. Porque... eu posso ir criar essa expectativa e no final ser uma merda. Então, eu daria o benefício da dúvida, no máximo. Eu apoio, porque eu só posso falar que o filme é uma merda ou não depois que eu assisti ele, caralho. Então, por isso mesmo que eu tô dando benefício. Pronto, porra. Eu posso entender falar, isso é uma merda, pronto. Não, eu apoio que façam um. Não que eu tô falando que ele vai ser o filme mais genial do mundo. Então, caralho. Por exemplo, um remake que deu muito certo, que eu gosto pra caramba, é o Karate Kid. Eu acho que a base é praticamente a mesma, só que eles deram uma repaginada nova na história, né? Eu acho bem melhor que o original. Então, só que o problema do original não é tanto o Daniel San ou a história do Daniel San. O problema do original é mais técnico, né? As câmeras dele que não faz sentido, a edição dele que não faz sentido. As batalhas são muito toscas, mano. Então, o problema é mais técnico, né? Não é nem tanto o filme. É o diretor que foi bom pra caralho. É, então, nesse caso foi renovado. Ele seguiu a ideia inicial do Tom Remake, né? Só tem um problema que não é karatê, né? Kung Fu. Eu nunca entendi essa lógica também. Então, Kung Fu Kid. Pois é, né? E da hora que você aprende Kung Fu, tira o casaco, coloca o casaco. Ninguém riu da piada do carro, coitado. São as bichas. Se fosse o Jovem Nerd contra essa piada, nossa, tá todo mundo dando risada. O Luigi, então, caralho, ia colocar no Twitter dele, tá ligado? O que falta aqui é um banco de risada, entendeu? Tem que botar tem que criar um banco de risada. O que falta aqui é cachaça. Não, aí eu não estaria gravando. Eu não estaria gravando. E eu tô falando pra você cortar também, né? Né? Outro que seria interessante ter um remake, que é o primeiro filme, a bosta, eu nunca nem vi as continuações dele, pra falar a verdade. O primeiro é a bosta, eu vi ele recentemente, porque eu não tinha nada pra fazer. E, cara, ele cagou tudo, porque ele cagou o livro, ele cagou o filme, que é a história sem fim. Caraca, eu tenho pequenas lembranças do Atreio, mas... Aí vem a pergunta. Eu não curti a... Aí vem a pergunta. Você tem pequenas lembranças do Atreio? Porque o Jovem Nerd zoa ele? Ou porque você lembra mesmo? Porque não, eu lembro. Não, eu lembro do molequinho em cima do cachorro flutuante. Agora, então vamos ver se você lembra mesmo ou é por causa do Jovem Nerd. Quem é Atreio? Eu não lembro. Quem é Atreio? Eu não vou lembrar, cara. Então você não... Como é que você tem lembrança do Atreio? Como é que você tem lembrança do Atreio e não sabe o que é o Atreio, cara? Quem é o Atreio? Quem é o Atreio? Eu não sei. Não é o cavalo, tio. Não é o cavalo, mano. Atreio é o menino. Ah, então, o menino é o cavalo, porra. Um dos dois. Menino inferno. Já tá aí, os pais dão o nome do filho de Atreio, mano. Ele não tem paz, mano. Era o menino órfão, tio. Já começou errado aí, né? Caralho. É o menino do mundo da fantasia, tio. Então, mano, eu sou a favor do remake do História Sem Fim, porque ele cagou tudo de História Sem Fim, do universo. O livro é muito bom, eles cagaram, escarraram assim em cima do livro que filmaram. Aquele cachorro dragão, velho. Pô, eu lembro pouquíssima coisa do História Sem Fim, mano. Por que fizeram um dragão cachorro, cara? Cara, tem coisa pior, vai pra mim. Caralho. Ele coça a orelha que nem um cachorro. Ele é um dragão. Ah, mas ele é um cachorro dragão. Mas não era pra ser um cachorro dragão, ele se diz só um dragão. Eu já achava esse filme chato pra caralho, mano. Caralho, como ele é lento, velho. Eu tava vendo esses dias a Band passa de vez em quando, História Sem Fim 400. Eu tentei ver, acho que era 3 ou 4 que tava passando, sei lá quantos filmes tem essa porra. 4, são 3. São 3, né? Eu tava vendo, falei, ah, vamos vendo, História Sem Fim, A Infância da Minha Tia, ela adorava esse filme, Atreio. O cavalo. O cavalo. Aí eu falei, beleza, né? Vamos lá. Porra, que filme chato, mano. Eu lembro de pouquíssimas coisas. A única coisa que eu lembro do História Sem Fim original é o Atreus do Cachorro Dragão. Cachorro Dragão. É os dois só, tipo. Ele é um Dragon Dog. Tem um que ele não é lento, mas eu não sei se. É que eu tenho uma péssima memória dele, na verdade. Que é o ET. Ah, cara, eu adoro ET. Eu acho um saco. Eu acho que se ele fosse feito, seria. A única coisa que, assim, seria relevante que melhoraria o filme, acho que eu usei as palavras erradas, não melhoraria o filme, mas atualizaria ele, seria a questão da computação gráfica, porque tirando então, isso... Então, mas nada, o Spielberg fez isso na versão em Blu-ray do ET e cagou tudo. Mas aí que tá, uma coisa é você pegar um filme antigo e refazer o CG em cima do filme que já tinha sido feito, outra coisa é regravar. O George Lucas também fez isso, e foi uma bosta também. Sim, não, mas O olhinho dos Ewoks piscando é bonitinho. Porra, cara, o George Lucas, ele é um cara que vê Star Wars pra caralho, né? Não, Star Wars 3, cara, você vê... liga pro olho dos Ewoks, velho? Não, mano, não, sério, mas ó, acho que não me engano no 3, na hora que o Obi-Wan tá com o Luke, cara, pra que passa a porra do... Tipo, eles estão passando a chave dentro da cidade, depois... É o primeiro, caralho. É o primeiro, né? Filme. Eu tô lembrando. O Obi-Wan morre no quarto. Caralho, o Obi-Wan morre no primeiro inferno, como é que ele tá no terceiro? É, caralho, não, tipo... É porque, se eu não me engano, a história... Não tinha aquele negócio que começa pela... Já ia falar ameaça fantasma, não. Começa caralho, pelo... o cara nunca assistiu Star Wars. Não, eu assisti sim, caralho. É que, tipo, a cronologia dele, ela começa por um número que não é o primeiro e tal, que... Tá, é o episódio 4, vai. Então, é que eu acabei fundindo por isso. Mas, tipo, nesse filme, o Obi-Wan recruta já o Luke e ele tá passando pela cidade. Pra que ele bota um bicho lá que parece um dinossauro passando na frente da porra da câmera, entendeu? É que o George Lucas, naquela época, ele tava fascinado pelo 3D, cara. Mas aquilo não faz sentido, velho. Aí ele colocou tudo em 3D. Um dos grandes críticas da trilogia nova é essa. O cara só usou 3D, fundo azul nos filmes. O Yoda, né? O Yoda? Sim. O Yoda Muppet da trilogia velha é melhor que o Yoda CG do nova. Por mais que eu tenha uma péssima lembrança de ET, eu imagino que ele não deve ser um filme bom, cara. Cara, eu... A primeira vez que eu vi o ET eu odiei, mas eu queria assistir Homem-Aranha. Todo sentido. Não, é que era na porra que a Warner tava completando 100 anos dela, eu acho. E ela tava lançando, sei lá quantos anos ela tava fazendo. E ela tava lançando todos os filmes antigos dela de novo no cinema, né? E eu fui pra assistir o Homem-Aranha 1 e tava esgotada a sessão, aí eu tive que assistir o ET. Aí, gente, olha esse vídeo aí, ó. Por isso, manda um vídeo, não me lembro, só no podcast, amigo. Obrigado por me fuder. Vou pôr no link aí na... Ah, tá, obrigado. No cash, o trailer do Star Wars 7. Ah, eu vi. Foi feito pelo George Lucas, eu vi, cara. Foi bom, cara. Eu até ouvi agora que vai ter um remake, eu quero discutir se ele tem que ter um remake ou não, mas já foi confirmado. Quer dizer, não foi confirmado data ainda, mas estão especulando pra caralho. Flash Gordon. Flash Gordon acho que precisa, cara. Ah, que pariu, velho. Eu só sei de uma pessoa que concordaria com esse remake. Ok. O Ted. Por que o Ted? O Ted. Você não viu o Ted, cara? Não, eu não vi Ted. Cara, a única coisa que eu sei sobre o Flash Gordon é o que aparece no filme do Ted, pra ser sincero. Aparece a referência do Flash Gordon em Ted? Cara, o personagem principal e o Ted, eles são os fãs laços do Flash Gordon. Caralho, o casamento do cara é o tema do Flash Gordon. É o Flash Gordon que é o padre do principal. Muito bom, cara, vou assistir esse bagulho. Sim, é muito bom, cara. Eu não queria assistir Ted porque eu achei muito escroto. Não, cara, é muito bom, cara. Ted é muito bom. O Ted me falou foi muito bom nesse negócio. Então, cara, o Flash Gordon, o filme... aquele filme colorido bizarro que eles fizeram do Flash Gordon, que tem a música do Queen, cara, ele é muito ruim, velho. Eu vi ele recentemente também. Caralho, vai tomar no cu, velho. Que filme lento, cara. O cara que o cara tem Kid 2, né? Puta, não sei, cara, se é tão lento quanto o cara que tem Kid 2, mas ele é bem lento. E a dublagem dele do Brasil é bizarra, lá parece um fandub, tá ligado? Não, mas eu acho que o Flash Gordon é uma daquelas obras que é necessário um remake, cara. Aí minha pergunta, quem faria o Flash Gordon? The Rock fazia. Não, o Flash Gordon, ele é conhecido por ele ser bonitão, tal, louro, tal, olhos verdes. Tá chamando The Rock de feio, não pode... Não, mano, mas ele não se encaixa com as características do Flash Gordon. Não, porra, é porque eu pensei que tipo, o Flash Gordon era grande pra caralho, e o The Rock... Não, ele é grande pra caralho, mas ele é um cara bonito, tá ligado? Ele é um cara é louro com os olhos verdes. Você acha que o Flash Gordon é bonito? Não, cara, ele é descrito como um cara bonito, inferno. Não, peraí. Não, o jeito que você falou, aí, não sei, hein? Eu tô achando muito legal essa desconfiança do Alex de homossexualismo de todo mundo. Qual é? Você quer falar alguma coisa pra gente, cara? De todo mundo por quê? Eu não tô falando de você. Quer falar alguma coisa pra gente? Eu só falei de você. Que parece? Tem algo pra nos contar? Então, quem faria o Flash Gordon do inferno? Ah, eu não sei. Caralho. Eu tô perguntando pra você, inferno. Tô perguntando pro Luiz, cara. Você não viu? Não sei, cara. Por que o Michael Wahlberg não faz o Flash Gordon, cara? Ai, cara, olha o vídeo do teste. Para de mandar vídeo, inferno. Porra, a gente tá gravando, calma. Azar, mano. Caralho, véi. O cara fica mandando vídeo, né? Olha esse vídeo aqui da Mônica Matos. Olha com o cavalo aqui. Filho da Mônica Matos com o cavalo, tem que ter um remake. Outro cavalo, né? Bota outro cavalo. Cavalo de outra cor, né? Tem uma franquia que eu queria ver um remake, que é uma franquia que sofreu pra caralho na mão dessa galera de Hollywood e que tá mais usada do que prostituta da Barra da Tijuca, Resident Evil. Cara, Resident Evil eu não apoio nem quando o primeiro filme foi feito, eu apoiaria. Ah, o primeiro filme até que é... Hoje eu achei fraco, mas eu lembrei que na época eu já achava ele fraco. Então, é por isso que ele merece, a gente tá discutindo se ele merece um remake ou não, porque o primeiro é ruim, cara. Eu acho que não. Ah, não, acho que nem precisa existir. Isso. Eu preferia que não existisse. Tipo de jogo normalmente é meio ruim. Mas eu acho que eles conseguiriam fazer uma coisa boa com Resident Evil se eles deixassem a galhofa de lado. Não dava não, cara. O problema é deixar a galhofa de lado. É porque é foda, porque os jogos a partir do quinto Resident Evil começou a ser galhofa. É. Que é isso, eu gosto pra caralho daquele que ele fala com o zumbi espanhol, é o 4, não é? Não sei, cara. Não, o filme é ruim, o filme Resident Evil é uma bosta. Ah, mas nem precisa. Acho tem filme não. Bom, tem adaptação de game boa pra ser. Eu nunca consegui virar dessa porra. Oh, aqui, né? Um filme que eu acho que é legal de games, assim, só que na Sétima Maravilha do Mundo, é o Príncipe da Pérsia, cara. Nossa senhora! Eu acho ok, é um filme ok. O Mario é melhor. Não, cara, não exagera. Aquele filme do Mario é bom, hein, tio? Você é louco. Qual, o normal ou o pornô? Não, normal, eu não vi o pornô do Mario. Também não, porra. Tem que ser um cara muito entendido pra ver um filme pornô do Mario. Tem que ser um cara muito estranho pra fazer isso. Não sei, Luiz, você viu? Quem é que tava colecionando paródias pornô? Era o Dragão Dourado, não era? Não sei, cara. Acho que era. Eu ia perguntar do Fernando, mas acho que não chega. Não, acho que era o Dragão Dourado que tava colecionando paródias pornô. Por quê, né? Só Deus sabe, né? Que o apelido do cara é Dragão Dourado. Podia ser pior, podia ser outra coisa dourada, né? Piroca dourada. Não quero saber. Eu não quero imaginar outro apelido. O cara gravando podcast, eu sou o Piroca Dourada. Sou Chuva Dourada, né? Blade Runner, vocês acham que mereceria uma continuação ou remake? Apesar que já foi confirmado, né? É, foi confirmado o remake do Blade Runner. Não, é a continuação. Ah, é a continuação, né? É verdade, que prometeu o Harrison Ford. Cara, eu acho que não precisa ter nem continuação, nem remake, eu acho que é um filme fechado. Ele fecha muito bem com a discussão se o Harrison Ford é realmente replicante ou não. E, cara, pra mim não precisa, velho. Ele ainda consegue ser um filme. Pagaria no mesmo nível do remake do Total Recall, porque, tipo, não fica tão dúbio quanto no primeiro filme, entendeu? Exato. Porque falam que o novo filme do Mad Max não é nenhum remake, isso é uma continuação, né? Mas ele é uma continuação. Não tem nada a ver com o primeiro. Não sei, eu digo uma continuação do quarto filme, né? É uma continuação da história do Max, mas é assim. Não, mas falam que o... que o Max desse novo filme não é o Max. É, porque ele faz referência à filha, à família dele, e que ele era um ex-policial. Falam que ele pode ser o Menino Lobo. É, porque falam que ele tem a caixinha lá do Max. Mas não passou, mas não se passou tantos anos. E não é a mesma caixinha também. É sim, cara. Não é a mesma. Cara, é só seguir a lógica. Quanto tempo será que duraria pra ter gasolina, entendeu? Não passa tanto tempo de uma história assim pro outro, cara. Do terceiro pro quarto. Passa pra gente, pra história do filme, não. Bom, é o mesmo Max, hein? Ele tá com V8. Ele tá com o mesmo carro, caralho. Quanto tempo que ele carro ia durar? Depende, né? Levando na oficina de vez em quando. Caralho! Num futuro pós-apocalipse no meio do deserto. Eu tô brincando, porra. No primeiro filme ele leva no mecânico, porque no primeiro filme tem mecânico, tem sorveteiro. E o primeiro filme é na estrada, não é? Na deserto. Os Goonies. Não, nunca, jamais, never. Never, não mexe nisso, cara, deixa o Goonies lá. Deixa o Goonies lá, cara. Melhor faz isso. Não faz isso, cara. Ele é um filme atual que fala com a geração, se você for passar Goonies pra eles. É um filme muito bom ainda, cara. Willy Caolho ainda é zica. E o Gordinho é o melhor personagem do mundo. Vocês lembram de Goonies? Não. Lembro um pouco, cara. O Gordinho, ele tá sendo ameaçado pela máfia maluca do que eles estão fazendo lá. É, o cara, conte tudo, ele tá bom, vou contar tudo. Uma vez eu fui no cinema e comecei a vomitar. Todo mundo vomitou também, foi um negócio horrível. Todo mundo vomitando. Outro filme então, vamos lá. Ah, Coração Valente. Não, jamais não, cara, também. Não, para. Cara, com isso, cara. Não. Para com isso, cara. Não, cara, pelo amor de Deus. Esse filme é melhor que a história, entendeu? Então é melhor deixar ele, entendeu? Caralho, eu vi Coração Valente essa semana. Ele tem alguns cortes bizarros. Tem. É, fala histórica enorme, né? Mas aí tudo bem. Vamos desconsiderar a história. A história foi reescrita com o filme. Então, mas tinha que ter aquela fala histórica. Ela faz parte. Você tá falando do quê? Da parte da princesa da França não tá na mesma época que o William Wallace. Não só isso, mas tudo. Tem muito. Sayote não existia naquela época, pros escoceses, alguma coisa assim. Não, então, como eu tô dizendo, a história foi reescrita pelo filme. Então caguemos a história original. Eu acho que filme histórico é difícil você fazer remake, cara. Que Gladiador, por exemplo, também é outro que não precisa, tá ligado? Não, mas Gladiador é diferente, porque não existiu um Gladiador que nem ele, entendeu? Não é uma história, não é uma biografia, entendeu? Sim, mas eu não tô falando nem da questão de biografia, eu tô falando mais filmes históricos mesmo, tá ligado? Mas não é necessariamente filme histórico, entendeu? Por causa disso. Coração Valente não precisa, realmente não precisa. Continua muito foda. Vamos tá. Esquiro Nani, Coração Valente. Ó, outro aqui, ó. O Iluminado. Caralho, Iluminado. Então, o problema do Iluminado é porque ele tem a atuação da vida do Jack Nicholson, na minha opinião. Sim, eu também concordo. E é dirigido pelo Stanley Kubrick. E a gente não tem mais o cara aí pra fazer esse bagulho. É. E o problema do Iluminado, que muita gente pode contestar ele, porque a adaptação do Kubrick, ela é muito diferente do livro. É, então, eu ia falar isso agora, porque o livro pode, assim, se você quiser reclamar alguma coisinha de nada pro filme, assim, se você quiser realmente caçar alguma coisa, é simplesmente, por exemplo, o final. Se eu não me engano, o final é diferente. Exatamente. Só que existe uma série do Iluminado que é igual ao livro, e ela é uma aposta. Mas, então, isso é culpa de quem exatamente, entendeu? Porque do King que quis filmar o livro dele. Não, mas pode ser que seja culpa do... Não do roteirista, eu ia falar merda agora, mas pode ser culpa da direção, pode ser culpa dos atores mesmo, se ele é ruim, sei lá. É igual aquela história do Psicose que a gente tava falando, que tentaram refilmar quadro por quadro. Então, ele foi tão real, assim, sendo a ideia do livro, que ele ficou chato. Mas olha aí, por exemplo, um exemplo de filme que foi feito baseado completamente igual à obra e foi feito, tipo, mais ou menos assim como você tá falando, e não é um filme tão ruim. É, 300 também foi feito por essa lógica, porque o Zack Snyder fala que ele fez... Sim! Não tinha roteiro, ele pegava as HQs da história e falava, vamos gravar desse jeito. O Poderoso Chefão também é assim, né? Não. O Poderoso Chefão, por exemplo, tem a mão do cara que criou Coppola. Sim, mas eu tô falando assim, pode ter sido culpa, não porque porque a história foi feita igual, ficou uma bosta por causa da história, mas pode ter sido, tipo, tanto variáveis que fez a série. Então, o caso do Iluminado, o caso 300 é porque ele tem muita ação e as cenas de ação são foda. O caso do Iluminado é que ele é muito psicológico, ele passa muito pela cabeça do Jack Torrey, e isso na série ficou lento, ficou chato. Mas isso, por exemplo, não seria a mesma lógica do, por exemplo, no caso do Karate Kid, não foi um problema mais de direção, que depois, quando fizeram o remake, isso foi corrigido? Não foi problema de direção, foi problema de roteiro mesmo. O roteiro, ele é muito lento. Então, se o roteiro não tivesse sido, assim, refeito, mas continuando levando as bases do livro e levando a história do livro, não poderia ter sido mais, melhor executado? Poderia, mas aí que vem o problema. O roteirista da série é o autor do livro. Então, levando, se, por exemplo, pegasse a história do livro, o enredo do livro, e mudasse trechos do roteiro, mas não se muda o esqueleto principal da história, entendeu? Poderia fazer um remake, sim. Por essa lógica, ainda como eu tô falando, poderia dar errado, certo? Mas, então, Alex, o que essa história de poderia tá errado, volta de novo, vale pra qualquer coisa, cara. Ah. Não, qualquer coisa pode dar errado. Falando que vale a... Ele deu certo porque ele é o final foi melhor que o do livro, né? É, então, aí nesse caso eu não tenho como negar, porque eu não cheguei a ler o livro, só sei que é diferente. E, assim, eu acho que vale ter um remake, porque ele não fala mais com essa geração nova, cara. O moleque que você tira, ele vai achar bobo aquele rio de sangue. Ah, e vamos combinar, filme de terror eu acho muito mais fácil de fazer um remake do que... cara. Por exemplo, sei lá, Continua a Vida Doidado. Exato. Mas só que tem um filme de terror, só que tem um filme de terror que eu acho que não tem que ter remake. Jamais. Qual? Teve uma continuação e foi uma bosta. Qual? O Exorcista. O Exorcista, não, devo concordar. O Exorcista é intocável ali na história. É porque o Exorcista tem toda aquela coisa de ser da época, né? Exato. De época, ser daquele... Que ano que é o Exorcista? É 70? Cara, ele não me fode agora. 70 ou 60? Acho que é... Não me fode agora. Não, 70. Nos anos 70, com certeza. É de 73 o filme. Porque a visão daquela época pro exorcismo e tal. Porra, cara, o filme é foda até hoje, cara. Até, assim, eu não sei se uma criança vê hoje, ela vai ficar tão cagada, mas eu revejo ele cagado toda vez. Eu acho que como o Exorcista é uma obra atemporal, não dá pra você fazer um remake. Não precisa. Ó, por exemplo, uma obra que vai ganhar remake, mas em formato de série, que é até um filme recente que eu acho muito foda, é o Escola de Rock. É, a Escola de Rock não precisa de remake também. E, tipo, não daria... Eu acho que também ficaria difícil fazer um remake da Escola de Rock, porque... E aí, as músicas? Você faz o quê? Você refaz a música? Você regrava ela? Green Day no lugar do... Você faz outra porra? É, você Green Day no lugar do Led Zeppelin. É, entendeu? É. Então, por isso que eu acho que também... Assim, só pra avisar, foi confirmado. Tá? A Escola de Rock vai sair pra... Acho que é... Eu não lembro pra qual TV que é, mas foi confirmado já. Não vai ter o Jack Black. É, não tem o Jack Black. Ah, então já perdeu metade da graça do filme. A gente vai ter um remake também de filme épico que eu tô falando, né? Que é difícil fazer. A gente vai ter um remake do Ben-Hur. Cara, Ben-Hur eu acho que tem que ter, né? Mano, o filme do Ben-Hur, eu não consegui ver 30 minutos daquele filme, cara. Eu tenho o box duplo dele aqui em casa. Coisa, mano. Puta merda. Eu tenho o DVD duplo dele aqui em casa. Coragem, hein, cara? Ah, cara, eu gosto. Coragem pra ver, mano. Meu pai adora Ben-Hur, mas eu não curti, não. Tentei ver os 30 minutos e eu dormi vendo o filme. E vai ter o Rodrigo Santoro agora, né? Agora sim que vai melhorar o filme, né? Porque o Rodrigo Santoro só fez muito bom no Hollywood, né? Ai, cara, com um filme que completou 40 anos, que vai completar 40 anos. Tubarão. Sim, você acha que deveria ter um remake ou... Não. Não, não, porque eu acho que as crianças de hoje não teriam medo do Tubarão. Eles iam lembrar daquele Sharknado, vai foder tudo. Será que nos anos 70 o Tubarão ele era um ser muito mais... temível do que hoje em dia, não sei. Mano, porque acho que era a surpresa da tecnologia da época, tá ligado? Você ir pro cinema e você ver um tubarão pulando em cima das pessoas, era algo foda, tá ligado? Tipo, caralho, como é que os caras conseguiram fazer isso? Né? Hoje a galera tem uma criança sabe que aquele não é um tubarão de verdade. Então assim, antigamente era mais fácil, mas esses filmes de suspense e tal, por conta da surpresa das pessoas mesmo, tá ligado? O Exorcista, por exemplo, tinha gente que saia da sala vomitando, tá ligado? Na sala de cinema. O tubarão eu acho mega desnecessário, até porque ele não ia fazer sucesso se refilmasse o tubarão. Acho que seria meio estranho fazer um filme sobre um filme demonizando um animal que tá em extinção hoje. Acho que as associações protetoras de animais cairiam meio em cima dele, entendeu? E assim, olhando pro lado mais técnico, eu acho que tipo é meio pesado você pegar um animal que já tá fudido em questão de ser um animal que sofre com a pesca, sofre com diminuição do território dele. Então botar um animal desse como vilão de um filme seria meio pesado, não daria muito certo, entendeu? Eu acho que assim, aquela história de proteção de animais não era tão forte naquela época como é hoje, entendeu? Politicamente correto ia cair de cima, cair de pau em cima dele, entendeu? Ah, não sei, cara, porque o Sharknado nenhum proteção dos animais quer dizer contra o Sharknado, cara. Ah, mas Sharknado é uma bosta, né? E outra, falar que é politicamente correto, vai cair de pau em alguém. É, correto? não é incitação à homofobia, sei lá, né? Vai cair de pau em alguém. Eu acho que eles também não gostam desse termo. Mas vocês entenderam. Mas e o Locademia de Polícia? Locademia de Polícia? Ele passa pela regra dos 15 anos também, cara. Eu acho que é difícil. Já não sei, porque tem o... puta merda, esqueci o nome dele. Leslie Nielsen. Isso, Leslie Nielsen. Ah, velho, é verdade, né? Não dá pra você, não tem ator. Não tem ator nem comediante atualmente que chegue nos pés dele, né, cara? Ficou complicado. E o remake que falam que é a continuação, que pode ser remake, pode ser reboot, que é o Caça-Fantasma. Vai ter dois reboots, né? Vai ter o Caça-Fantasma feminino e o masculino, né? Vai? O Caça-Fantasma feminino. Pra mim, por enquanto, é só um só, cara, que vai ter, que é o das meninas. Mas estavam falando que podia ter um masculino, um remake masculino. Ah, mas acho que não. O Shia Tatum quer fazer, o Shia Tatum andando na Fox agora, né? Peraí, pra começar a conversa, tem Caça-Fantasmas feminino? Vai ter. Ah, vai ter. Vai ter. Quando? 2016? Aí, tem agora um Caça-Fantasmas feminino, tá marcado pro ano que vem. Eu acho uma ideia foda, mano, uma boa. Tá mulher como protagonista hoje em dia. Assim, eu acho que o Caça-Fantasmas merece ter um remake, mesmo sendo masculino ou feminino. Eu concordo. Cara, os efeitos dele estão batidos pra caralho. Aquele cachorro demônio dos infernos é feio pra caralho. Ah, o filme é meio... Não, o filme é bom, o filme continua muito bom. Agora, os efeitos dele, cara... Sigourney Weaver é horrível, né, cara? Aquele Michelin gigante lá, mano. O Moço Marshmallow? Ah, puta merda. Ah, é, o Moço Marshmallow é feio. Eu acho que o Caça Fantasmas é. Precisa urgente de um remake, cara. Não, o Moço Marshmallow é feio, mas o Geleia ainda é bom. O Geleia ainda é legal. Só que, então, aquele cachorro que a Sigourney Weaver vira também é horrível. Eu acho que. Ela é horrível também. Eu acho que o seguinte: primeiro, pra fazer um remake do Caça Fantasmas, deveria também fazer um remake do Gol. Só de sacanagem. Quem ia ser o Pat Race nesse agora? Só de sacanagem. Sei lá, velho. Bota qualquer bosta. Ah, mas por quê? Só porque é fantasma? É. Caraca, coloca a galera caçando o Pacto Waze, velho. Aí, viu? Faz dois tempinhos só. Vem aquela cena romântica do Ghost. Aquela música maldita. Bota o Geleia no lugar do Pet Shurei. O Monstro Marshmallow. É, sim. Mas sobre o Caça Fantasma, acho que eu sou muito positivo da ideia de ter um grupo feminino, cara. Que acho que seria interessante, seria foda, mano. É como pessoa que não tem nada pra fazer, assistir Caça Fantasma recentemente também. É porque o negócio do Caça Fantasma é que falam que ainda pode ser uma continuação, né? Mas o Bill Murray tá velho. O Pivor tá velho, o outro lá morreu. Falam que pode ser um filme onde eles treinam as caça-fantasmas aí. A próxima geração. Ah, quem seria a próxima geração de caça-fantasmas? Que pariu, não sei, cara. Não sei, mas tá confirmado um monte de nomes já. Tinha que ser os caras maneiros, os caras engraçados. Adam Sandler, não sei. Vamos ver, ó. O diretor é o Paul Feig. Deixa eu ver quais filmes ele fez aqui que eu não vou lembrar. Pera aí. Ele fez The Office, ele pegou a sétima temporada do The Office. Ele é o diretor de The Office. Oh. Bom, obrigado. Obrigado. Ele é o diretor de Mad Men. É o diretor. E aí tem a Kristen Wiig, que eu não sei quem que é. Kristen Wiig, não sei. Aí tem a Melissa McCarthy, que é a gordinha do... Puta merda, do seriado lá, que esqueci o nome também. Cara, você sabe de porra nenhuma. Não sei. Do Mike Molly, Mike Molly. Mas do Mike Molly. Eu posso recomendar uma coisa pra gente fazer agora, antes do podcast acabar? E filmes que vocês conhecem, que vocês gostariam que tivesse um remake? Mas esse não é o tema do cast? Não, a gente gostaria que, entendeu? Pra terminar. Esse não é o tema do cast? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Então começa por você, pra ver se exemplos são melhores do que uma inspiração. Por favor. Eu vou pensar no meu ainda. Ô, caralho. É, cara, dá ideia sem ideia. É, pior que o Luigi, que tenta dar o nome da galera e não sabe quem é. Parabéns. Eu acho que a ideia é querer ver um remake do Pequenos Guerreiros. Não sei se vocês lembram do Pequenos Guerreiros. Aquele filme dos bonequinhos? Sim. Aquele filme era muito zoado, velho. Ah, cara, só pra caramba. Que filme horrível, velho. Que cópia mal feita de Toy Story, cara. Peraí, qual filme que é que você tá falando? Aquele Pequenos Guerreiros? É. Aquele dos chips lá? E o bonequinho... Os bonequinhos têm chip de computador dentro dele. Sim. Cara, aquele filme é muito... Cara, quando eu era mais novo, eu adorava aquele filme. Eu também, cara. Eu odiava aquele troço. Muito, cara, porque era, tipo... Eles eram... Tipo, era uma versão de uma guerra... Tipo, aquela... A versão do que seria de verdade se a gente pudesse fazer aquelas guerrinhas que a gente fazia quando era criança, sabe? Sim. Porque todo moleque já deve ter feito... Já deve, tipo, ter uma grande quantidade de bonecos bastante fazer uma guerra entre eles. Sim. Ou fazer uma guerra dos brinquedos, no geral, sabe? Aquele filme é aquilo, entendeu? entendeu? É o mais próximo da realidade do que seria, entendeu? Eu me recuso a ver de novo, cara, mas... A lembrança que eu tenho é boa. Vou gravar o QR dele pra ver se você acha que eu te tá bom. Além dos dois que eu falei antes, né, o Clube dos 5 e o Flash Gordon, que eu acho que merecem ter remakes, é um que eu não sei como eles fariam, porque não tem tanto problema de gangues, né, lá nos Estados Unidos, mais que nem era antigamente nos anos 80. Bons Companheiros, eu acho, né? Não, não tô falando de gangue, não tô falando de máfia, tô falando de gangue mesmo, moleque. Não, mas Bons Companheiros não é máfia, pô. Eu estou falando do Selvagens da Noite, o The Warriors. As modas que pegaram do Warriors, eu acho que também traia muito nesse negócio de fanboy. Falando, não deve ser, porque filme que eu gosto, e se eles fizessem isso, eles iam cagar tudo, então pode ser, é uma boa ideia. Ah, cara, você viu The Warriors recentemente? Eu assisti. Não, cara, não tô falando que eu não... Caralho, que filme bosta, velho. Não, eu tô concordando, entendeu? Que eu acho que deveria ser feito, né? Caralho, que filme ruim, velho. Tomar no cu, cara. O penteado da galera é muito bizarro. Cara, eu não lembro desse filme, mano. Eu vi muito pouco, entendeu? Eu lembro que eu vi um pedaço só. Caraca, mano. Só pelo... Mano, é sério que é isso, mano? O quê? O Selvagem? É. The Doors? É, pô. Puta merda. A galera, ela tá perdida no metrô a noite inteira. É. Eles tentando chegar no bairro deles. Aí quando eles chegam no bairro deles, é uma merda de bairro. É. A mina que acompanha eles, olha, é pra isso que eu vim. Que bosta, caralho. Caralho, mano. Tem até jogo de Play 2 dessa porra. Tem jogo de Play 2. Tem jogo de Play 2. Bosta, cara. Só pelas imagens eu já vi, caralho, mano. Não, cara. Puta que pariu. Se engano, o Warrior foi feito baseado em HQ, né? Foi, cara. E aquele filme do Sean Connery, de herói? Legião dos Heróis. Não, é Liga Extraordinária. Liga Extraordinária. É, Liga Extraordinária. Não, caraca, aquele filme não deveria ter sido feito. Vai ter o remake da Liga Extraordinária? Sim, vai ter. Não, cara, vai ser uma merda. Vai ser que nem esse novo Quadrinho Fantástico. Eu acho que o Liga Extraordinária merece. Eu também acho, cara. Acho que não. Acho que merece. Aquele filme do Sean Connery é muito ruim. Sim, eu acho que... Eu queria ver e seria interessante ver o Liga Extraordinária Maru. E outro que, falando do Capitão Nemo, outro que eu acho que merecia o remake também é o 20 mil Legos Submarinas. 20 mil Legos Submarinas. Caraca, você... Nossa, é um filme muito antigo, hein? E o cara se diz nerd, vai tomar no... Eu acho que deveria se ter um re-remake, na verdade, não né? Refazer um filme que... É um filme interessante, mas que um novo não foi tão bom. Dois, na verdade. Dois de ficção científica. O Dia que a Terra Parou, o A Guerra dos Mundos. Porque, assim, sim, é uma... cara. Eu acho que A Guerra dos Mundos seria legal fazer... A história realmente do cara radialista dos anos 30, 40 lá, que colocou, acho que... Mas a história dele é curta, não tem como falar o filme. Vai ser o filme do cara na rádio falando merda, os caras ligando pra polícia, tudo com o cu na mão. É. Nossa, é da hora. Seria um curta, cara, não sei, não dá pra falar um filme. Porra, Luigi. Ai, mas eu concordo com o Alex. O Dia que a Terra Parou, o Alex, aquele remake horrível. Eu diria que é horrível pra caralho, mas eu acho que sim. É horrível, cara. Eu acho que foi superficial, entendeu? E o Guerra dos Mundos também, o filme do Spielberg é ruim, cara. Não, eu também gostei, mas eu acho que dá pra melhorar bastante. Ah, bom. Agora, aqui, ó, eu lembrei de um filme. Que eu acho que vale a pena tentar um remake, cara. Que é uma salada pra Roger Rabbit. Não. Não. Eu acho que assim, pra época dele ele já tá bom demais. Acho desnecessário. Não sei, cara, eu iria querer ver, mano. Ah, mas você pode ver, porra. Não precisa. Não, você pode ver. O filme é muito bom, cara. DVD existe, tá beleza, cara. Você tá aí, cara, pode ir. Okay, não sei, eu tive pra uma repaginada na história. Eu queria ver o Ben 10 na filada pra Roger Rabbit. É. Ou não? Então. Tirando assim, ok, poderia. É Hora da Aventura. Poderia ter, sei lá, o Sombra Jack, né? Poderia ter o Sonic, mas. Não, cara. Poderia ter os caras da Hora da Aventura. Não, cara, não. Não, pelo amor de Deus. E o Jack. Aí bota uma Little Pony também, né? Aí o Chewbacca ia gostar, hein, tio? Ah, o Chewbacca. O Chewbacca ia adorar. Mas nunca vai acontecer porque tem desenho da Disney e da Warner junto, então. Isso é mais meio que impossível fazer hoje em dia. Sabe um outro filme que eu tava pensando agora que dava muito bem de se fazer? Pedro, quer falar alguma coisa? Ele caiu faz tempo, cara. Não, valeu. Tô, tio. Você tem algum filme que você viu quando você era criança que é o remake dele? Não, cara, depois que eu assisti Robocop, eu perdi a esperança em todo e qualquer remake que eu tento fazer hoje em dia. Ah, lá vai o mimimi. Ah, mimimi. Deixa, ainda bem que não participou do podcast. Não, isso aí. Então, deixa aqui nos comentários quais filmes você acha que merece ter um remake ou os que não merecem e zica mesmo. Thank you. pessoal.